Tá tudo bem, não se pra quem. Vou fazer som, nosso talento vai muito além. Dedicação, eu não sei não. Se eu tiver pé, pega a visão. Plano calçada, cuna no lixo, canela amassada, nessa sacada, vara riscada, chana no fundo, laçada. Vende do dom, só o que eu preciso pra não ficar de cara. Tá tudo bem? Não se pra quem não. Eu sou playboy? Não, não tem um bem. Não, tá tudo bem. O que? Tem um beat, um microfone, tudo que eu preciso pra me sentir vivo. Vivo, é consequência disso. É muita grana, muita transa, muito puta maconha. Não, não, ainda não, não. Tô um plano de milhão, sonhando alto, pagando calça, gastando rodinha, voando uma falsa. Tira o seu salto, depois o vestido do GMI alto, sem errar o tom. Tá tudo bem, tá tudo bom. Eu te chupando, seco tesão. Depois do oral, tu vai sentar fumando um verde, o verde do tom. Não, tá tudo bem, tá tudo bom. Tu vai gozar ouvindo meu som, fumando o verde que veio prensado. Mas se não bate, bola uma rum. Tudo rápido, fumaça do dom. Tu geme alto, sem alto. Se não tiver, tu pega a visão. Bola um fininho, verde do dom. Verde do dom, verde do dom. No sabadão, com meus irmãos. Tudo que eu quero, quero é um verde do dom. Verde do dom, verde do dom. Verde do dom. Churrasco dos cria, só que energia. Comendo arte, cagando vida. Naquele speak, naquele hype. Fumando verde, fazendo som. Fazendo som, fazendo som. Fazendo som, fazendo som, fazendo som, fazendo som, fazendo som, fazendo som. Você pra quem? Se não tiver, pega a visão. Confie em mim, beijo do bom. Você quer outro? Você é mal. O que eu quero? Beijo do bom. Beijo do bom. Beijo do bom. Beijo do bom. Bom, bom. Conformate. Aquela grande step, senhora no beijo.